andrecedesmoral.com.br. Kiko Chicabana. Alô, meu parceiro, que o chefão! A rocha. Não tem coisa pior do que tá largado e ver sua ex com novo namorado. Isso dá demais. E ter que assistir um beijo de língua e imaginar que depois desse clima é pra cama dele que ela vai. É eu bebendo, bebendo, bebendo, bebendo e sofrendo. E ela sentando, sentando, sentando, sentando e gemendo. É eu bebendo, bebendo, bebendo, bebendo e sofrendo. E ela sentando, sentando, sentando, sentando e gemendo. E me esquecendo. Chica. Não tem coisa pior do que tá largado e ver sua ex com novo namorado. Isso dá demais. Tem que assistir um beijo de língua e imaginar que depois desse clima é pra cama dele que ela vai. Yeah!